Boa noite, meu irmão. Você pode ficar de pé para a gente começar louvando o Senhor? Seu nome louvarei. Amanhã.

Thank you.